falei que ia dormir fora. Mas nenhum de nós teve coragem. É que somos dois covardes loucos pra acabar a briga. De uma vez eu disse pra você que te odia. Você disse pra mim que não me amava. Mas foi tudo da boca pra fora e o final dessa história que entre nós não tem final. Afinal, chamo chegada a raiva. Pensar e acabar, isso me acaba. Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás. E tudo se acaba em paz. Chamo chegada raiva. Só de pensar em acabar, isso me acaba. Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás. E tudo se acaba em paz. Chamo chegada raiva. Falei que ia dormir fora. Mas nenhum de nós teve coragem. É que somos dois covardes loucos pra acabar a briga. De uma vez eu disse pra você que te odiava. Só que não, hein? Você disse pra mim que não me ama. Mas foi tudo da boca pra fora e o final. Bom, dessa história que entre nós não tem final. Você abraçou.